castigo. Pra corno é porra. Todo castigo. Pra corno é porra. Brincadeira essa mulher. Mas todo castigo. Pra corno é porra. Alô, me larga essa mulher, senão você vai ficar louco. Homem, larga essa mulher, senão você vai ficar louco. Todo castigo. Pra corno é porra. Todo castigo. Pra corno é porra. Homem, larga essa mulher, senão você vai ficar louco. Homem, larga essa mulher, senão você vai ficar louco. Ele diz que ela é bonita, carinhosa, sensual. Quando está fazendo amor, não existe outra igual. Quando ele briga, diz que ela é um horror. Ele já perdeu as contas do chifre que já levou. Você viu? Todo castigo, pra corno é porra. Todo castigo, viu, boy? Pra corno é porra. Todo castigo, pra corno é porra. Homem, larga essa mulher, senão você vai ficar louco. Homem, larga essa mulher, senão você vai ficar louco. Todo castigo. Pra corno é porra. É. Todo castigo. É. Pra corno é porra. Todo castigo. Pra corno é porra. Homem, larga essa mulher, senão você vai ficar louco. Homem, larga essa mulher, senão você vai ficar louco. Ele diz que ela é bonita, carinhosa, sensual. Quando está fazendo amor, não existe outro igual. Quando ele briga, diz que ela é um horror. Ele já perdeu as contas do chifre que já levou. Mãe, todo castigo. Pra corno é porra. Todo castigo. Pra corno é porra. Ainda avisei meu compadre. Todo castigo. Pra corno é porra. Todo castigo. Pra corno é porra. Homem, larga essa mulher, senão você vai ficar louco. Homem, larga essa mulher, senão você vai ficar louco. Todo castigo. Pra corno é porra. Todo castigo. Pra corno é porra. Mas todo castigo. Pra corno é porra. Todo castigo. Você. Pra corno é porra. Homem, larga essa mulher, senão você vai ficar louco. Homem, larga essa mulher, senão você vai ficar louco. Todo castigo. Quer ficar no bar? Pra corno é porra. Todo castigo. Pra corno é porra. Todo castigo. Pra corno é porra. Troca a mão e larga essa mulher, senão você vai ficar louco. Todo castigo. Pra corno é porra. Todo castigo. Pra corno é porra. Todo castigo. Quero ver. Todo castigo. Quero ver comigo. Pra corno é porra. Mas todo castigo. Eu quero ficar nela. Pra corno é porra. Homem, larga essa mulher.